Fox a una, güey. Decolador 2-0, chega agora o controle 120, decima 80. 208, vai ser isso aí. Controle 234, autorizado o taxi direita índia até o ponto zero da pista 0, no ponto zero reporte pronto, que legal, 1096. 28,6, sistema controle, ONA 20, decima 80, bom dia. 308, azul, 4334, bom dia. Controle, bom dia, azul, 4334. Azul, 4334. 4, chama de 5, 2, 8, 5, altima 3, 3, 9, 5. Controle 120, décima 8, tá fazendo 22, 23, obrigado, bom trabalho. Oi, Salvador, muito bom dia, fazendo 22, 23, tem colosso, mano, 6, 4, 2, 2, 2, 3. Ah, abandono para 180, está livre da restrição, senhor da agência PC superior? Cruzou 110, foi uma Santana até 2 mil. Ele foi informado foi cumprido a parte do ponto, então cumpriu o interior, 2, 2 e 3. Ele também tinha prometido. Cumprido. Autorizado, reporte ao Houston, Salvador, 2106. Houston, Salvador, 2106. Ao término 1, 2, 8, 8. 7539, sobre o controle. 2, complexo final de caminho Torre, 118 do final 9. Geral 997, seu escorpião controle. Que legal no 016. Já pouso no 00090 graus 022. Tudo em curso, geral. General 9978, solo 89, direita 121, decimal 9, solo Salvador. Charlie autorizado táxi, chega na Papá para cruzamento da pista do Sete. Chega para cruzamento da 17. O cruzamento da pista do 7, táxi via Tiebeck, Mike, língua na língua, chame o sol e o cruzamento do 9 está prosseguindo até o ponto de perto.